Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Nota 7 aqui no canal 1 da Rádio Antena Web. A edição de hoje vai falar-lhe dos The Shadows, tal como já tinha prometido ontem, vai falar sobre os The Shadows e realmente esta mítica banda que popularizou a guitarra elétrica. Tal como já falamos ontem, Ricky King também ajudou na promoção dessa guitarra elétrica. Aqui em Portugal tivemos a modinha dos Tártaros, que também fizeram umas musiquinhas engraçadas. Aliás, a valsa da meia-noite, não é? A valsa da meia-noite é, assim, qualquer coisa extraordinária, não é? Bom, vamos trazer aqui as músicas dos Shadows. Guitarra, como é lógico, mas eles também cantavam. Eles também tinham algumas músicas cantadas. Mas, essencialmente, eram melodias tocadas à guitarra elétrica e, claro, com uma composição instrumental, não é? Já por isso era uma banda, se não era um guitarrista, como o Ricky King. Bom, mas... embora aqui várias semelhanças que eles em termos de orquestra, a diferença é que o Ricky King tinha a sua banda, mas era o Ricky King, né? E enquanto que, bom, enquanto que os The Shadows eram os The Shadows. Bom, vamos seguir então com os tristes, né? Man of Mystery é como se chama a primeira música de hoje. Eu retirei de vários álbuns, os temas retirei de vários álbuns, fazendo referência para o terceiro, mas já lá vamos. Segundo, Atlantis, que foi do primeiro álbum, e terceiro, Apache. Eu tirei esta música no Best Of, porque eles têm este tema no primeiro álbum, mas não é desta interpretação, é uma interpretação mais primária, digamos assim. E de facto, pronto, eu decidi escolher esta versão porque é mais conhecida. E aqui está, fui buscar então um best-of, não sei a que diz, que é que pertence, mas fui buscá-la a um best-of. E este é então destes três temas: Man of Mystery, Atlantis e Apache. São os três primeiros temas da edição de hoje do nosso Nota 7. A festa no canal 1 vai continuar com guitarra elétrica e os The Shadows com Guitar Tango. Esta, por acaso, não é assim guitarra elétrica o tempo todo, não. Por acaso, até uma modinha bastante interessante esta música. Guitar Tango é como se chama esta modinha que nós vamos aqui ouvir, dos The Shadows, também retirada, aliás, neste caso, foi de um álbum, que eu não preciso dizer best of ou não, mas creio que seria, um álbum de 1998. É, foi retirada do álbum de 98, dos The Shadows. Something foi retirada dos primeiros álbuns, já Wonderful Land foi retirada dos últimos álbuns que nós aqui temos, que acabam em 2003, então dos The Shadows. São então estes os três temas que vamos aqui ouvir, convido-vos a escutar Guitar Tango, e esta música vão reconhecer com toda a certeza. Something, que também vão reconhecer, que é um tema dos Beatles. E Wonderful Land. Daqui um bocadinho as despedidas desta edição de hoje, de 2 de julho, do nosso Nota 7. Já de regresso, depois de Wonderland, antes também ficamos com Something e Guitar Tango. Vamos agora seguir com mais música para o término desta edição. A Place in the Sun, eu gosto bastante desta música, partilho convosco também, é das... não diria das minhas favoritas, mas é uma das músicas que gosto bastante. Fandango, que é retirada do álbum de 64 dos da Shadow, imagina a coisa bem que eles já não existem. Eu realmente, sabem, até vos digo, o Fandango é uma música muito interessante. Eu gosto por duas coisas. Primeiro pelo ritmo, não é? E segundo por uma coisa. Neste disco, e não é o único, neste disco há a indicação de quais faixas estão em estéreo. É, porque nós estávamos na altura em que estávamos a transitar para o do mono para o estéreo, não é? E os Shadows colocavam a indicação de quais faixas a estéreo e quais faixas a mono. É. E se não estou em erro, no primeiro álbum fizeram isso, estou em estéreo, mas depois não sei o que é que aconteceu, e fizeram assim. Não, estou a gravar em estéreo e ainda era muito caro, portanto, vamos lá ver, até se consegue perceber, não é? Bom, mas vamos lá então. A Place in the Sun, Fandango e também Chattanooga Choo Choo. Eu gosto muito dessa música. E é mais uma daquelas ritmadas que vai então fechar com alegria a edição de hoje do nosso Nota 7. Eu sou o Carlos Bonaparte e tenho um enorme gosto de estar consigo aqui no canal 1 da Rádio Internet. O nosso Nota 7 volta amanhã e eu conto consigo desse lado. Fique bem, tenham uma boa tarde, já de seguida as rapidinhas na brasa. Até amanhã.